Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Pode partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida foi possivelmente o dia da inauguração do Museu Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, porque havia muitas dificuldades e muitos obstáculos, e conseguiu-se. António Simões Saraiva, 84 anos, ex-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, ex-presidente da Assembleia Municipal, um homem da política, da vida social e da cultura do Conselho de Oliveira do Hospital. Bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É uma presença sempre certa, o sábado depois das 12, à segunda-feira em repetição depois das 19. Estamos em contagem decrescente até final de 2011 para lhe dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. Esta iniciativa está associada ao 25º aniversário da Rádio Boa Nova e tem assinatura de responsabilidade da direção desta estação emissora. Venha daí connosco, hoje é uma conversa super interessante e, naturalmente, em que já sabemos à partida que o tempo é curto. À minha frente, António Simões Saraiva, homem que esteve durante 13 anos como presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 12 como presidente da Assembleia Municipal, está desde 1969 como presidente da Casa do Povo e assumiu o risco e a responsabilidade de dar voz à Fundação Maria Emília Vasconcelos Cabral e de ainda ser o grande agente de responsabilidade do Museu da Bobadela. Outras coisas por aí fora nesta conversa surgirão. António Simões Saraiva, deixe-me pedir-lhe para afinar a sua memória e partilhar connosco o dia, a hora e o local onde nasceu. Eu nasci em Lisboa no dia 29 de julho de 1927, às 5:30 da tarde. E o miúdo António Simões Saraiva, já agora, como é que era tratado em miúdo? Era tratado com um excesso de cuidados e devo dizer que os cuidados foram tantos, foi uma sorte eu não ficar completamente destruído. Foi um miúdo mimado? Porque tinha 4 irmãs, a mais velha, quando eu nasci, tinha 18 anos, e entendiam que eu tinha que ser quase educado como uma menina, não podia ir para a rua jogar a bola, e eu sofri um bocado em pequeno, desejava umas botas de carneira, como os meus colegas da escola, e quando meu pai chegou lá comigo com as botas, as minhas irmãs quase se zangaram com o meu pai, que os meus pés eram delicados demais para as botas, e eu, com muita tristeza, aos 7 anos, lembro do desgosto de termos entregado novamente ao senhor da sapataria as botas, e em troca trouxe uns sapatinhos de polimento com a presilha ao lado. Portanto, era um miúdo mimado? Excessivamente mimado. E como é que era tratado carinhosamente? Era por Tó, por António? Não, por António. Por António. Sempre por António. Sempre por António. Sempre por António. E foi em Lisboa que deu os primeiros passos? Foi sempre em Lisboa. Eu vim residir para o Ervedal eu vim residir para o Ervedal em 60. Em 69. Em 69. Porque os meus pais estavam aqui a residir, aposentou-se meu pai, sentia-se muito feliz como um pequeno lavrador, mas eu comecei a perceber que já estavam na idade de ter alguém ao pé. As minhas irmãs estavam todas, umas casadas, outras com filhos, outras com netos, e eu entendi que os meus pais, pela bondade com que nos criaram, mereciam ter sempre junto deles um filho. E eu já estava disponível e vim para junto deles com a maior alegria. E na sua juventude, a escola primária fez em Lisboa? Fiz em Lisboa e até aí a proteção excessiva foi muito má. A minha professora, logo por pouca sorte, tinha sido colega do magistério da minha irmã, que me foi levar pela mão e a dizer que tinham que me proteger, porque eu era um menino muito estimado. E, para desgosto meu, nunca me deixaram ir brincar para o pátio nem jogar a bola. E passei os 4 anos da primeira classe sentado na sala dos professores a cantar as cantigas de então, que ainda não havia rádio. E ficavam os professores muito abismados como é que o miúdo punha-se para ali a cantar. E eu, feito figura de parva, cantava. Era bem comportado? Bastante bem comportado e muito atento. E depois da escola primária saltou para aquilo que na altura se designava como escola preparatória? Não, fui para o liceu. Foi para o liceu? Foi para o liceu, Passo Manuel, onde a proteção exagerada continuou, porque um irmão do meu pai, o Dr. José Saraiva, era o reitor do liceu e fez questão, embora fosse mais longe, não percebi muito bem porquê, que eu fosse aluno do liceu, onde ele era reitor há 20 e tal anos, e a verdade, até aí, o facto de eu ser sobrinho do reitor, os empregados tratavam-me sempre com mais cuidado, e eu sentia sempre que havia um excesso de cuidado comigo. O jovem António era, portanto, uma pessoa super protegida e vivia, de algum modo, numa redoma. Era um bocado, e foi preciso ter muita coragem para eu partir a redoma e vir cá para fora. Tinha amigos com facilidade? Muitos amigos. Os meus colegas eram todos meus amigos. Eu sou um animal social e preciso muito de dar afeto e receber afeto. E o caso concreto, e eu lhe contarei depois, é em Belas Artes. Mas isso é um caso interessante. Já lá iremos. Vamos continuar a conferir o seu progresso etário. Já vamos no liceu. O tempo passa rápido. E como bom aluno, como menino bem comportado, como menino super protegido, chegou ao ensino superior. No ensino superior, para fazer a vontade ao meu pai, que ele gostaria muito, era o seu sonho, era o único filho, portanto sempre sonhou que ele havia de ser médico, e fui para a medicina. E consegui fazer os preparatórios, que eram um ano, o FQN, Física, Química e Naturais, na Politécnica, e depois ainda frequentei o terceiro ano de medicina, mas não estava talhado para aqui. Este é um dado curioso, não fazia sequer ideia o Dr. António Simões Saraiva, que sempre via associado à cultura e à arte, pois, quase esteve para ser médico. Não consegui. E o meu pai foi de uma grande generosidade e percebeu que, né, eu pelo menos tive aquela dificuldade de lidar com o sofrimento dos outros sem ele se projetar também em mim. E eu percebi que não era capaz de ser. E o meu pai deixou-me. Disse, então, o que é que tu queres ser? Para onde é que tu queres ir? E eu disse, olha, eu gostava de ir para Belas Artes, porque já fazia jardins zoológicos em barro, em pequenito, já começava a fazer um presépio, comecei a fazer muita coisa, e eu disse, oh, mãe, vai lá para Belas Artes. Pronto. Saiu da faculdade com que idade? Saí da faculdade com 22, para aí. E sempre em Lisboa? Sempre em Lisboa. Mas, antes disso, eu tive uma educação, graças a Deus, que me inclinou para a música, para a pintura, para a escultura, e eu de repente encontrei-me naquela fase da saída da medicina e, porque frequentava muitos museus, tive a sorte de me empurrarem para receber lições de pintura, que eu tinha um certo jeito, com o mestre Domingos Rebelo, que bem. É uma das grandes figuras da pintura contemporânea. E fui dele, aluno particular, 3 anos e meio. Portanto, a arte colou-se assim muito cedo. Muito cedo. E paralelamente, eu comecei a ter a preocupação de fazer música. E como eu não era músico, havia um grupo coral notável e uma escola de música notável, que é a Academia dos Amadores de Música, e na Academia dos Amadores de Música fui cantar para o grupo coral. E curiosamente, quem o dirigia era o grande Fernando Lopes Graça. E eu, muito cedo, enfim, tinha uma vozinha, que não era má, e a verdade é que o Lopes Graça pôs-me a fazer os solos. E durante 2 anos fazia os solos. Até que um dia ele deixa sair toda a gente e disse-me: olha, eu tenho um convite para fazer uma série de concertos aqui no estrangeiro, em África, no Brasil, e eu tenho uma série de canções folclóricas recolhidas e harmonizadas por mim. Estão virgens para ser cantadas. Você está disposto a ensaiar as canções populares e eruditas, que eram bastante difíceis de cantar, porque ele era bastante exigente. E a verdade é que era muito exigente. Sim, senhor mestre, cantei. E para chegar ao fim, demos 31 concertos, muitos no Brasil, um em Espanha, em Angola, em Moçambique, e variadíssimos pelo país, em Coimbra, numa república que fomos recebidos. Estava aí então o António Simões Saraiva, cantor e artista. Cantei e não cantava mal. Tenho depois, até na rádio do Estado, na emissora nacional do Brasil, num ensaio que fomos cantar para a rádio, gravaram e deram-me um disco gravado comigo a cantar. E eu fiquei, em lugar de disco vinílico, eu fiquei muito entusiasmado. Pronto, mas é que nos emprestaram o disco para passar aqui na rádio. Portanto, deixe-me só para conferir consigo a sua juventude. Além de ser bem comportado, ser super protegido, estar a ser educado de uma forma extremamente cuidada, saía à noite, convivia com os amigos, era homem dado a folias e boémias, ou não? Não, porque... Não deixavam, acho. Não me deixavam, e digo-lhe mais. É estranho, mas as minhas irmãs, e como a minha família e eu, somos católicos, e para as minhas irmãs, especialmente, eu estive muito mais tempo com a mais nova, que era antes de mim, a penúltima, uma mulher culta, uma senhora que fez um doutoramento em Louvain com 20 valores, fez 3 licenciaturas, uma pessoa que descobriu o Husserl, ficou célebre na história da filosofia, e essa minha irmã era de uma grande exigência. E eu lembro-me que estava para fazer 23 anos e que um dia saí com os amigos, fomos aos fados e eu cheguei a casa às 3 da manhã, o que era qualquer coisa. O que foi uma revolução lá na casa? Eu entro na sala e a minha irmã, quando eu entro, acende-me a luz e dá-me uma sarabanda de cera de horas decentes para um homem honesto e honrado entrar na casa de família, não ter vergonha. E atirou-me com a porta na cara que o prédio tremeu. Bem, eu a partir daí vivi sempre um bocado ouvido, a apalpar o terreno. Porque... Isso ouvido nos dias de hoje quase que não dá para acreditar, não é? E também dá para rir, de alguma maneira. É para rir. Mas a verdade é que eu fiquei comprometidíssimo, pensando que fiz realmente uma ação muito feia. Mas isto era a educação daquele tempo. Mas batia tudo certo. E quer dizer, eu tinha força profunda com a minha ligação para com as artes. Todas as exposições de escultura, todas as exposições de pintura, os concertos, eu fui a tudo na Gulbenkian. O teatro, não sei se sabe, que eu escrevi 11 peças de teatro, mas para serem representadas no Herdal. As duas últimas tinham mais interesse. Mas era preciso arranjar dinheiro, arranjou-se um grupo de pessoas interessantíssimas, entre as coisas, foi uma peça do Pedro Bloch, a Dona Xepa, em que a grande amiga minha, a Maria Manuela Maia, não sei se me está a ouvir, que ela agora vive aqui, fez um brilharete e que foi uma verdadeira criação. E eu andei com eles por todas as terras à volta, Tábua, Arganil, para angariar dinheiro para arranjar um teatro. É contagiante ouvi-lo falar da arte e da forma como fala da música, pronto, do teatro. E neste momento, e das letras. E neste momento aqui tem a minha digressão como cantor. Devo dizer-lhe que nessa altura tinha aparecido em Paris um homem que cantava líder muito bem, um tal Gérard Souzé, que era uma coisa, e no Brasil, entre as críticas que me faziam, diziam: visitamos Portugal porque julgamos ter aparecido outro Gérard Souzé em Lisboa, que era eu. Portanto, isso para mim era muito honroso. É muito bom saber tudo isso e, naturalmente, que daqui a pouco temos que conferir outros detalhes da sua vida, mas ainda para encerrar o capítulo da juventude, e estava a chegar a homem feito, uhum. António Simões Saraiva, com 22 anos, com um curso tirado, depois daquela deriva pela medicina que acabou por não dar em médico, deixa-me conferir consigo uma coisa. Nunca sentiu tristeza de tanta proteção? Senti. Especialmente no verão, quando via os meus companheiros de escola irem jogar a bola para um jardim que havia ali ao lado, e eu olhava-os da janela a ver, e eu dizia, pá, vem, vem. E não podia ir? Não podia, porque eles não deixavam. Consigo nem bola, nem namoradas, nem boémia? Não, isso era tudo, eu tinha que ser um homem perfeitamente no caminho da santidade para elas. E a arte foi, de algum modo, o seu refúgio? Foi, foi. Eu, efetivamente, os 31 concertos que demos, encheu-me. Nunca fiquei com as críticas, mas eram montes de críticas, por onde andámos sempre muito favoráveis. Isso enchia-lhe a alma? E cantei em reuniões perfeitamente especiais no Rio de Janeiro, onde conheci o António Boto, onde o António Boto disse 3 poemas inéditos, e onde estava o Pedro Calmon, onde estavam o Camargo Guarnieri, todos os grandes mestres da música. E eu lá cantei. E, por via de regra, havia uma canção alentejana, Meu Amor Me Deu o Lenço, e quase sempre trisava. E havia aquelas pessoas todas com muito peso na vida musical brasileira a dar-me os abraços. Portanto, sempre gostamos, por mais que a gente não diga, essa recordação é grata. E o trabalho, depois do curso? Depois do curso, aproveitei darem-me 2 anos e poderem ingressar no curso de política no ISPO, que era o curso daquele grande homem que foi ministro, e era na Junqueira, era um curso de sociologia, e eu fiz uma licenciatura em sociologia, e gostei muito, e ajudou-me muito, muito, porque eu vivia também um bocado agarrado às estrelas e à música. Podíamos fazer agora a contagem dos cursos que tenho? Não, é tudo de pouco. É tudo de pouco? Tudo feito com muito entusiasmo. E depois, de repente, comecei a perceber das dificuldades da vida e como era preciso a começarmos a pensar como é que havíamos de resolver os grandes problemas da humanidade. Mas na sua educação fala muito das suas irmãs e não fala tanto dos seus pais, pela distância, naturalmente. Bom, os meus pais eram... A minha mãe era... Elas, as minhas irmãs, fizeram um curso superior, mas a minha mãe era mais inteligente que eles todos. Era uma mulher que não tinha uma grande cultura. Era uma senhora, sabia perfeitamente. Mas não andou na universidade, nem no liceu. Mas era de uma inteligência que a única pessoa que se punha ao alto quando eu era garoto, e as poucas vezes que eu fui para a rua, que a minha mãe disse, alto lá, o rapaz precisa de ir com os outros rapazes, mas está alto lá, vai brincar. E a minha mãe abria a boca e calavam-se todas. Tudo isso ainda com a base de Lisboa. Em Lisboa. E quando é que, recorda-se quando recebeu o primeiro salário? Olhe, eu vou-lhe dizer, o primeiro salário recebi-o aqui na Câmara Municipal, porque nunca tinha sido empregado. Tinha entrado aqui para professor do nosso liceu, de Oliveira, mas só estive 28 dias. Foi professor 28 dias? 28 dias. Depois tive a honra de ser convidado para encabeçar a lista para a Câmara pelo Partido Socialista, pelo CDS... e pelo PSD, mas eu tinha lido... Isso é que se chama o pleno. Não, eu tinha lido, eu tinha uma cadeira que era Ciências Sociais e Políticas, e entre elas havia, efetivamente, a história dos programas dos partidos principais a nível de todo o mundo, com nomes diferentes. Há pouco abordou isso, quando tinha alguma preocupação com os problemas que assolavam a humanidade. De algum modo, o salto para a política foi motivado por isso. Foi o abanão grande que eu apanhei na minha vida. Porque para mim era um mundo de harmonias musicais, de quadros do Watteau, das pastorais do Beethoven, e eu vivia perfeitamente num sonho irrealista de beleza e de sonoridades que nos enchiam a alma. E aí não era a vida. Recorda-se com que idade assumiu a presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? Eu sei em quanto foi. Foi em 1976. Ligeiramente depois do 25 de Abril. Curiosamente foram-me buscar porque houve eleições pelo PSD, eu aceitei pelo PSD, porque na história, como dizia, das ideologias, o programa que me pareceu mais próprio para a nossa mentalidade e para a nossa maneira de ver, nossa portuguesa, que seria a social-democracia mais do que qualquer outra, por isso aceitei. Filiou-se no PSD? Não. Só aceitou ser presidente? Como independente. Mas, e hoje como é que está? Por fim, não. Por fim acabei e fiquei convicto. E estávamos a conferir a idade em que o António Simões Saraiva entrou no edifício municipal como presidente. Pois, e fiquei, ainda era em comissão administrativa, e disse, mas isto é um disparado, porque daqui a 3 meses há eleições, e para que é que eu agora venho cá, já no fim? Fui a Coimbra, ao Dr. Fernando Val, que era o governador, disse, ó, senhor governador, eu não quero de maneira nenhuma ser, tomar conta, e só depois das eleições posso... E o homem... que era um encanto de homem, era uma figura que honra a nossa região. Naturalmente que sim. A memória deste homem empolga-me. E sinto uma grande saudade dele. E era só para dizer que... Eu disse, mas como é que é isto? Tudo aqui vem, tudo quer ser presidente. Você quer presidente e não quer aceitar. E quando nos viu, olha, cá está o tal que não queria ser presidente, e foi. Pronto. E então, depois houve eleições... E o PSD ganhou e eu tive que ir. Agora, 13 anos. Pois, 13 e eu nunca esperava. Diga lá, eu com as minhas vidas, a passear... E aí mudou-se de Lisboa para Oliveira do Hospital. Para Lisboa. É claro. E ainda não conferimos a idade com que chegou o presidente. Esta coisa das conversas... 20, é fácil de fazer. Eu tinha 41 anos. Sim. E era o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, depois de um período conturbadíssimo que foi o 25 de Abril e a Revolução dos Carros. Foi muito mal. Eu penso que foi uma... E deixo aqui o meu reconhecimento pelas pessoas que, primeiramente, antes de mim e da minha equipa, irmos para a Câmara em comissão administrativa, as dificuldades que passaram também. E o homem que passava essas dificuldades, que estava de algum modo só, porque o Dr. António Simões Saraiva não constituiu aquilo que normalmente se designa como família. Não casou, não tem filhos. Não. Fez-lhe falta isso? Não, porque, quer dizer, agora faz. Engraçado. Agora há uns anos para cá que faz e muita. Isso é muito engraçado. E devo dizer que sou... Aos 84 anos é que diz que lhe faz falta. Fui um idiota, porque... o afeto pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos, era tanto, e eu tive sempre uma vida muito ocupada. Eu namorei, como todos os homens, todos os rapazes. Teve assim uma mulher que sonhou casar com ela? Tive. Ou teve alguma mulher que sonhava casar com si? Não, quis casar com uma e tive uma grande paixão, mas ela... Bem, isto é uma confissão, julgo que ninguém disse, e vou agora e digo a toda a gente. Mas tinha dois filhos e estava separada do marido. E tinha casado pela igreja. E para a minha família... Isso não era... Era uma heresia. Pecado. Eu passava a viver em pecado mortal. Portanto, vá tratar esta situação. E então eles fizeram tudo para escangalharam. Por fim, vim-me desesperado. Olha... Tem pena de não ter filhos? Como? Tem pena de não ter filhos? Durante os anos tive. Hoje não. Curioso. Hoje sente a falta de não ter uma companheira... E eu digo-lhe porquê. E já não tem, mas não tem pena de ter filhos? Não, porque as perspectivas... que se adivinham para o futuro... São assustadoras. São tão assustadoras que eu, pelo menos, não dei início a uma geração que ia passar as passas do Algarve com o que há de vir. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito íntima, e se o incomodar, tem total liberdade para não responder. Sentiu muita dificuldade nos momentos de solidão? Não. Não, ainda hoje, não sinto. Por exemplo, estou lá adiante, no Herval, naquele casarão, que era a casa da alegria, dos sorrisos, do amor. E tudo foi morrendo, os meus pais, as minhas irmãs. E neste momento eu continuo lá, acompanhado pela saudade e pela uma doce recordação deles todos. E que às vezes, quando não aguento, vou dar uma visita pelos quartos e fazer a festa no travesseiro. Aquela história de chegar ao quarto e estar sempre o quarto vazio, nunca lhe fez confusão? É, não, porque eu sou um indivíduo extraordinariamente ativo. E é isso que me vale. E, portanto, quando chega ao quarto já vai estourar? Não. Quando chego ao quarto está a cama feita e já dei uma volta e já fui limpar a garagem e já fui lavar o carro. Procuro ter a vida ocupada sempre, porque na minha idade, se eu começasse a ficar sentado, eu começava a entorpecer e preciso, porque a vida também tem desgostos. E agora eu estou a sofrer um desgosto familiar, mas uma sobrinha maravilhosa está a morrer. Mas não vou falar nisso, porque não é próprio para isso. Mas é como que se um filho me morresse. E eu sei o que é o sofrimento de se perder um filho, agora a perder esta minha querida sobrinha. E para ser capaz de aguentar, pus-me a trabalhar, olha, a pintar isto, a pintar a casa, mas bem, isto sinto-me cheio de juventude. E os meus sobrinhos dizem-me: epá, mas tu, quando te ajoelho, tu te pões de cócoras e mexes. Nós tivéssemos de cócoras tanto tempo como tu estás, no outro dia estavam cheios das pernas e tu andas sempre fresco. Porque com 84 anos, António Simões Saraiva, com quem estamos a conferir a vida aqui no Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, com o apoio do Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, está numa estupenda forma, como podemos confirmar nesta conversa. Deixe-me só fazer-lhe uma última provocação sobre a sua vida pessoal, que me parece relevante. Nos dias que correm, muito se fala do equilíbrio do homem no âmbito do prazer, do sexo, isso nunca o incomodou? Incomodou, agora não. Infelizmente. Porque, sabe, eu não tenho pejo nenhum em falar nisto, é porque a idade avançada, como a minha, traz muitas vantagens, porque aprendemos muito e sabemos muito. Mas há muita coisa que se perde. Naturalmente. E há muito, e aí para a peça perde-se. Mas consegui, apesar de tudo, como todos os homens, nós somos os animais. Claro. E como animal, eu tinha sempre umas amigas com quem passar um fim de semana às escondidas, mas consegui resolver a minha vida. Olha que coisa bonita, que confissão fantástica, entre outras que já aqui tivemos. Deixe-me voltar ao momento em que o António Simões Saraiva, o homem que tem a arte embutido em si próprio, se me permite o termo, chega à Câmara Municipal, é como sair do mundo, vamos chamar-lhe virtual, como agora se usa, para chegar ao mundo real. Como é que conseguiu conciliar a vida real, vamos chamar-lhe assim, e permita-me o termo, não leva mal o que estou a dizer, com a vida da arte, da cultura, de algum modo da utopia que alimenta as ilusões, que faz crescer as emoções? Como é que conseguia conciliar? Devo dizer que, embora pareça estranho, o facto de eu ter tirado o curso de Ciências Sociais e Política Ultramarina deu-me um conhecimento enorme da organização, da administração, dos problemas de saúde, dos problemas das grandes carências, o problema do que é preciso primeiro fazer-se, e eu julgo que vi, sem eu saber, nunca pensando... Estava melhor preparado do que pensava. Mais. E conseguia conciliar com a sua vida, com a sua paixão, com a arte. Mas encontrei coisas, como por exemplo, lá adiante, não é Santa Vaia, onde está a colónia, a pousada agora. Vila Pouca da Beira. Em Vila Pouca da Beira, que era uma obra do Bissaia, e foram para lá 270 retornados. E era de apertar o coração ver aquela gente, aqueles casarões com crianças, com tudo, sem esperança. E acrescento só isso, um dia vem ter comigo numa noite de janeiro, porque estava por pagar a eletricidade, a hidroelétrica de Arganil cortou a luz àquela gente toda com filhos pequenos numa noite gelada. Perdi a cabeça, fui a Arganil, eu sou um homem bem educado, barafustei, dei murros na mesa e gostava de os levar lá, eu disse esta frase, gostava de vos levar pelas orelhas para verem o que é os bebés com frio. Portanto, o homem tão delicado, tão cortês e tão educado, de vez em quando também perde a cabeça. Oh, meu caro amigo, a paciência tem limites. E eu, para mim, não só a paciência, as injustiças são qualquer coisa que me fazem mal. Antigamente calava-me e quase que pedia desculpa pelas estupidezes e as ofensas dos outros. Agora não. Agora, os 84 anos, como estão a dizer uma coisa que não é justa, não é. Denuncia isso, logo. Faz favor, calce. Eu tenho tanta coisa para lhe perguntar que vamos ter que ser quase telegráficos para conferir tanta coisa da sua vida. Pior momento do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, António Simões Saraiva. Eu sei que nunca esqueço. Eu estava em minha casa e telefonam-me que seis empregadas da ISIL tinham entrado para um carro e porque estava muito frio e o carro não estava bem preparado, o carro incendiou-se e as seis raparigas morreram e algumas com filhos pequenos. Foi um momento dramático em Oliveira do Hospital. Não me esqueço. E qual foi o melhor momento para passarmos em frente? O melhor momento? Aquele que foi, por exemplo... Que lhe deixou os olhos hoje emocionados. Ver a Câmara renovada, uma grande obra do Engenheiro Portugal, e ver aquelas paredes que eu conservava com cuidado e que limpava e os lixos deitava, e ver aquela magnífica sala. Portanto, se não são suficientes os elogios que possam fazer ao Engenheiro Portugal, que é uma obra que ele fez. Qual foi o seu melhor amigo, qual foi o seu melhor amigo durante os 13 anos de Presidente? Tive muitos. Aquele que foi o seu grande companheiro de armas? O meu grande companheiro. Eu tenho que citar dois. Tenho que citar o meu amigo António Correia Dias, um homem completamente diferente de mim em temperamento, mas em tenacidade e no desejo de cumprir, estávamos perfeitamente irmanados. Ele foi o meu melhor amigo, o meu melhor colaborador e o Rocha. Com muito mais rigor, com muito mais... Outro tipo de pessoa. Exatamente. Mas um homem de uma competência e ambos de uma bondade. O Correia Dias, uma bondade à bruta. E o Rocha, uma bondade delicada. Mas e iguais. Quem foi o homem que iguais. Quem foi o homem que foi o seu grande adversário, o seu grande inimigo? Que lhe dificultou muita vida? Olha, eu vou lhe dizer... Um daqueles duros de roer? Não, eu nunca tive ninguém. Até eu julgo que isto é um caso único na história das autarquias. É que falam tudo das lutas, julgo que agora acontece, mas eu não quero tomar conhecimento do que se passa na Câmara. Nem sequer meter isso. Depois que saí, há tanto ano, eu saí em 89, subi três vezes para ir ao 7 de outubro, porque nunca mais, nem nunca lá fui fazer um pedido, nem nunca fui amassar nenhum Presidente de Câmara. Mas, verdadeiramente, eu posso dizer que as pessoas admiram-se. Tanto os vereadores que trabalharam comigo, do PS como do CDS, eu sou igualmente amigo deles como fui do PSD. As nossas reuniões eram pontos de encontro onde ninguém discutia, onde todos acabávamos. Tenho uma ligeira sensação que sabia que essa ia ser a sua resposta. Diga-me uma coisa, podia ter saído pelo próprio pé, acabou por sair derrotado, perdeu as eleições, se a memória não me traiçoa, para com César Oliveira. Custou-lhe isso muito? Custou-lhe muito esse momento? Acredito que não. Eu vou-lhe dizer... Isso é outra revelação espantosa. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque da última vez fui quase pressionado para ir. E eu já estava farto ao fim de 13 anos. É que é uma fadiga. Não ficou magoado com o livro do hospital? Não. Não. E a renovação também era precisa. E para mim foi uma grande sorte, porque eu morria lá. Porque eu levei aquilo a peito. Porque eu amava as pessoas. Porque eu dou graças a Deus de ter estado lá. Porque foram os melhores 13 anos da minha vida. Porque todos os dias este é um momento, eu fui útil. Deixe-me fazer este sublinhado. Este é um momento de rádio fantástico. Tenho que fazer este sublinhado porque quem diz uma coisa dessas, que amava as pessoas e que foram os 13 anos que foram os melhores anos da sua vida. Foram. E que até morria lá, porque foi, ainda bem que saiu. Foi. Este é um momento de rádio que eu não posso deixar de sublinhar. Cumpri. E a prova que não ficou magoada é que depois aceitou ser Presidente da Assembleia Municipal mais 12 anos. Não. Note, eu penso que nós, autarcas, estamos para servir. E eu sinto aquela... É que eu servi. Com alma e o coração e os braços, eu servi uma população inteira. Não chegava a tudo. Mas sei que cumpri. E sei que enjoei muita lágrima. E ainda hoje passo na rua e vejo pessoas que agora estão velhas como eu. Agarram-se, ó senhor doutor, eu quanto lhe devo. Ó senhor doutor, o que o senhor fez à minha filha. Ai, senhor doutor, que me pôs um telhado. Não me lembro nada. Mas eu devia ter feito alguma coisa de jeito. A sua pátria é Oliveira do Hospital ou Lisboa? Oliveira do Hospital. Eu sinto mais Oliveira do Hospital. Lisboa é qualquer coisa que era belo e grande e harmonioso. E hoje é uma cidade de medo e uma cidade onde se vê muitas carências e sofre-se muito andar na rua. Todos nós temos muita consideração por si, eu também me incluo nesse grupo de pessoas, mas vou ter que lhe fazer perguntas mais delicadas, como por exemplo, a seguir a si tivemos César Oliveira como Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que infelizmente já não está entre nós. Infelizmente. Carlos Portugal e Mário Alves e, finalmente, José Carlos Alexandrino. Vamos deixar José Carlos Alexandrino fora destas contas, porque ainda está em exercício. Sim, senhor. Dos outros três, quem foi, na sua opinião, o melhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? De longe, o professor Mário Alves. O professor Mário Alves tinha uma capacidade de execução, uma capacidade de economia, de olhar pelos gastos supérfluos e não os consentir. Tinha uma capacidade de ser tão ordenado naquilo que fazia e até no aspecto dos pagamentos ele só se metia onde podia entrar. E mais, ele antes de pedirem, às vezes para concursos com dinheiros que vinham do estrangeiro, ele tinha a preocupação de mandar fazer os projetos antecipados, porque havia 30 dias e só quem tivesse o projeto. E ele pressentia que um dia, e foi isso que conseguiu que ele fizesse tudo isto. O César Oliveira, o facto de ser da Cordinha não o influenciou muito, nem o impressionou não, muito? Não, ele foi um bom homem. Tive muita pena dele, porque ele foi daqueles homens, fez muito, mas sabia que ele veio, nem era bem, era, ele pensou que ele foi Presidente da Câmara por acaso. Houve circunstâncias várias que depois fizeram com que isso acontecesse, mas ele não era homem como eu, diz todos os dias para os fiéis e ficar sozinho numa casa. Ele precisava de convívio, ele precisava de ser animado, e foi um homem que sofreu muito, teve até pequenas desinteligências com a mulher, que não queria vir para cá nem veio, e transtornou a vida toda, e penso que muitas coisas o desagradaram, até em relação mesmo aos amigos em quem ele mais confiava. Ao mesmo tempo que António Simões Saraiva liderava a Assembleia Municipal, meteu mãos à obra para desenvolver uma série de projetos culturais que, de algum modo, têm hoje a sua assinatura indelével. A Fundação Maria Emília Vasconcelos Cabral, que já aqui referiu que foi um dos seus momentos de vida, se não mesmo momento de vida, o Museu da Bobadela e tantas outras coisas que tem estado ligado. A Fundação do Coral de Santana. Do Coral de Santana, onde de algum modo veio recuperar a sua paixão do canto. Não? Onde cantei quase 5 anos e saía da câmara depois de um dia de muita fadiga e comia a correr em qualquer sítio para as 9 horas, nem ia à casa. E depois só ia chegava a sair de lá às 8h30 e chegava à casa perto da meia-noite, nos dias dos ensaios. Mas era um prazer. E felicito o nosso Carlos, agora o nosso regente, o doutor, que era o regente, que era, foi um homem extraordinário, que esteve connosco 13 ou 14 anos a reger o coro, e sei que é um grande advogado, sim, e que conseguiu maravilhas e conseguiu levar-nos a vários festivais internacionais e conseguiu que a nossa colocação ficasse muito bem na lista da tutelaria. Ainda canta hoje, todos os dias, ainda no chuveiro, quanto mais não seja? Não canto, porque, curiosamente, olha, esta é uma coisa que não morreu. Eu, neste momento, quero crer que a voz não morre nem envelhece. É pois preciso não, é mantê-la viva. Agora, só queria dizer-lhe uma coisa. Diga. É que eu, no meio disto, e naquela primeira fase em que não fui fazer, e fui muitas vezes à Itália, muitas vezes a Paris, naquela fase não de dandy, mas de rapazito que quer aprender com pouco dinheiro no bolso, mas lá ia para Florença, fui 7 vezes a Florença, eu andei por todo, percebe? Porque é assim que se aprende. Nunca deixou que a paixão local lhe tirasse essa paixão global por tudo o que se passa no mundo, pela arte e pelo desenvolvimento de outras paragens. Não, e foi aí que, e por ver, e eu penso e recomendo a toda a gente, vão a museus, vejam. Havia um grande homem em Lisboa, que era o Raul Andão, que dizia: ir a um museu é sempre um local onde se vê coisas agradáveis e se aprende pelo menos uma. E eu penso que o museu tem essa função pedagógica. Como é que estão as afluências às casas de arte que lidera aqui no Conselho de Oliveira do Hospital? A boba dela vai muita gente. E é quase um complemento, porque se há pessoas que se interessam pelas investigações arqueológicas, os mais eruditos, para muitos é uma estupada ver pedras enterradas. É verdade. E então... Se só conseguirem ver as pedras, então, vão ao museu. Isto. E então tem muita gente. Aqui é os grupos, vêm grupos de toda a parte, têm fama de ser agradável, e os de Oliveira já viram, e não, são os turistas. São especialmente estrangeiros que vêm para a pousada do desagravo e são os que vêm. Agora, relativamente, só quero dizer relativamente à cultura. Eu julgo que a minha tonalidade poderia talvez ser mais original e não menos interessante, é que eu vinha carregado deste desejo de fomentar a cultura em Oliveira, que, imagino, de uma maneira visionária, andei atrás do secretário de Estado da Cultura e consegui dele e da Fundação Gulbenkian que me cedessem gratuitamente a vinda cá de conjuntos musicais, de quartetos, os metais de Lisboa, e consegui fazer 11 concertos espantosos, mas com a minha grande mágoa, é porque o máximo que apareceram foi 17 pessoas, e para cúmulo, esta é uma mágoazita, não é uma mágoazona, é que consegui aquilo que ninguém consegue, tanto massacrei, e falando nos concertos, que o secretário de Estado ofereceu à Câmara de Oliveira um piano novo, alemão, de meia cauda, de concerto. E oferecido. Preparei umas coisas que eu comprei. Não comprei nada, eu ia lá comprar um piano de meia cauda. E a verdade é que no dia em que foi inaugurado o piano, em que eu transbordava de alegria, convidei o Pedro Burgmester, que é um dos melhores pianistas da atualidade, e chegámos aqui e havia uma pessoa. Pronto. Não vou comentar naturalmente, embora perceba a minha mágoa. A mágoa que acaba de deixar aqui aos microfones da Boa Nova. E aqui na Boa Nova estamos a conferir 25 anos, 25 nomes, com António Simões Saraiva. Faltam poucos minutos para irmos embora e temos tanta coisa ainda para conversar. Vamos ter que ser mesmo telegráficos. E telegraficamente pedir-lhe uma pincelada, como é que olha para o futuro do Conselho e da região de Oliveira do Hospital? Eu olho com muita esperança, porque acho que as infraestruturas estão montadas e aí muito se deve ao Mário Alves e também a mim, porque eu não sei como é que sem dinheiro, quando eu fui para a Câmara não havia dinheiro e consegui plantar redes de esgotos em todas as freguesias. Não preocupa esta... E água ao domicílio. Não preocupa esta redução de pessoas, empresas a fechar? Muito, isso para mim é um pesadelo. É um pesadelo. E a ideia que eu tenho é que a crise ainda vai permanecer. Tem dado conselhos ao seu amigo José Carlos Alexandrino? É um bom amigo, somos vizinhos, somos quase parentes. E neste momento eu digo-lhe o que posso, mas ele às tantas também não pode. Mas é um homem bom, é um homem que não faz mais porque não pode. E neste momento tem uma atividade que ele aguenta com esforço e faz o que puder. E como é que o António Simões Saraiva olha para o mundo? Eu olho para o mundo com uma certa descrença, porque, quer dizer, tudo está a alterar, tudo está a modificar, a família foi destruída, agora com os computadores, os rapazinhos, as rapariguinhas em casa, chegam a casa, só comem, acabam de comer, adeus, vão para o quarto, fecham-se o quarto e à meia-noite o pai é que lhes vai dar o beijo. Amanhã saem, à noite só vêm e se por acaso uma miúda de 14, 15 anos, olha bem, olha mãe, dá cá a chave que eu amo, oh minha filha, cale-se, não diga nada, mas dá cá, cale-se. E quer dizer, por este andar inverteu-se tudo. Neste momento a família, a mãe e o pai não existem, só existem para dar cama, comida e roupa lavada. Os pais não têm qualquer afeto nem ternura. E a verdade é que neste momento o grande alicerce era a família. E a família está a acabar de se desagregar. E penso que as pessoas precisam de um ideal. E o ideal é muito difícil de existir quando à nossa volta só há crise, só há falta, só há carência. E vamos esperar por dias melhores, mas eu desejava agora, já não estarei cá, mas e se calhar a humanidade toda desejava adormecer durante 2 anos, porque daqui a 2 anos a coisa vai estar melhor. Mais um belo momento de rádio. A humanidade desejava adormecer durante 2 anos. Para não adormecermos, vamos conferir muito rapidamente qual é ou qual foi o livro da sua vida. O livro da minha vida... Ou o autor da sua vida. Ah, o autor da minha vida. É, gosto muito, muito do Saramago. E a música da sua vida? Ah, isso, eu sou musicólogo. A música da minha vida é João Sebastião Bach. E o quadro da sua vida? O pintor da sua vida? O pintor da minha vida é muito difícil. Por exemplo, em músicos eu podia dizer-lhe uma data. Todos os barrocos para mim são um espanto. Desde diga-me só o nome. Dos pintores. Sim. Neste momento falo no Nuno Gonçalves, o pintor, o político, as tábuas de século XVI. E qual foi o museu da sua vida? O museu da minha vida é o Louvre. E a obra de arte da sua vida? A obra de arte da minha vida, e que se o mundo acabasse e dissessem que ficava um, ficava aquela. A Sainte-Chapelle, em Paris, no centro da ilha de Paris, e que se leva aquela igreja esplendorosa toda em vidros, em vitrais, mandada a fazer pelo São Luís, rei de França. Um homem com a sua vida, um homem com o seu conhecimento, tornam 45 minutos em rádio manifestamente pouco. Vá lá. Encoste-me à parede e diga-me aquilo que eu lhe devia ter perguntado e não perguntei. É, talvez que, não, que era impossível, era para uma conversa. É, eu sei que não era possível. Mas momentos espantosos em que eu... Como ouvi mais lágrimas, em que eu fui para casa feliz daqueles pequenos acontecimentos, daquela relação íntima com as pessoas mais humildes. E por uma coisa que há tanto tempo lutavam, que era tão fácil que alguém lhes tivesse feito até porque lhe prometeram, ninguém fez. E como a mulher vinha de Rio de Mel a dizer que lhe tinham tirado o quintalzinho que tinha à frente para alargar a estrada e que faziam um muro e que lhe davam, recompunham a casa. Eu fiz isso tudo, o melhor que podia, e a senhora um dia, em janeiro, depois da casa está toda prontinha, já lhe pus a eletricidade e pus água, já esperando quando chegasse a água, a senhora vem à mesma hora com o mesmo cheiro preto e com uma unha encapuçada e chega e diz, olha que preciso falar, mas então já está tudo feito, que eu acompanhei aquilo. E a senhora diz-me assim, olha, senhor doutor, eu queria falar, olha, eu sou muito pobrezinha, eu não sei como é que lhe hei de pagar, mas olha, trago-lhe aqui este frasco com o mel das minhas ovelhas, que é a única coisa que eu tenho. Ainda lá tenho o frasco do mel. Vamos deixar respirar o momento de rádio que acabamos de ter. E estou a ganhar coragem para lhe fazer a última pergunta. Vamos mesmo ter que sair desta conversa. E a pergunta é mesmo esta. Gostava de morrer a cantar? Olhe, para lhe ser francamente sincero, eu gostava de morrer serenamente, possivelmente a ouvir música. A cantar não, porque exige uma técnica e uma colocação de voz e uma compressão de músculos. E deixava morrer a ouvir música. E devo dizer, não tenho medo nenhum de morrer. Sinto, eu sou católico praticante e sinto que durante toda a minha vida Deus está comigo e a toda a hora o sinto. Portanto, quem está nas mãos de Deus não tem medo de morrer. António Simões Saraiva, 84 anos, 25 anos dedicado à vida autárquica, uma vida inteira dedicada à cultura. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Sempre aqui ao sábado, depois das 12, em repetição às segundas-feiras, depois das 19, temos o apoio exclusivo do Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital e vamos continuar a contagem até final de 2011. Na altura, vamos completar, o painel de 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. Voltamos para a semana. Um abraço. Muito obrigado pela preferência. Apoio exclusivo Crédito Agrícola Oliveira do Hospital. Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online.